Olá, ouvinte! Muito boa tarde para si. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fato. Edição para esta quarta-feira, dia 14 de maio de 2014. A edição de hoje vai trazer-lhe bonitos fados que espero eu sejam do seu interagrado. Músicas que espero que goste e com as quais desfrute de momentos magníficos, únicos na sua vida. A edição de hoje do nosso Diga Lá ao Senhor Fado vai trazer até si músicas bem conhecidas, mas que não passaram muitas vezes, a maior parte até nunca passou no nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Por exemplo, a música Vou Dar de Beber à Dor, a música da cantora ou da fadista Amália Rodrigues. Faleceu em 1999, depois de ter nascido 79 anos antes, ou seja, em 1920. Logo depois vamos ficar com o Luís Góis, com um fado que eu acho interessantíssimo, sobretudo para estes tempos, e o fado conta-nos o seguinte: é preciso acreditar. É este o título do fado que vamos ouvir em segundo lugar. O terceiro e último, Nuno da Câmara Pereira, este mítico fado do Cacilheiro. Antes de passar aos fados, estimado ouvinte, quero recordá-lo que pode participar no nosso programa através do número de telemóvel 910106983. Vou voltar a repetir, 910106983. Também o presente no menu há um link que diz, um botão que diz peça-me música. Pode clicar aqui aí e pedir então a sua música enviando a dedicatória para o programa Diga Lá ao Senhor Fado. Manda então para esse nosso e-mail e faça também então a sua participação. Se ligar para o nosso número, que já agora aproveito para repetir novamente, 910106983, vai ter a oportunidade de participar de viva voz. Agora sim, Amália Rodrigues com Vou Dar de Beber à Dor. Boa tarde. Onde vivia a Mariquinha, mas está tudo tão mudado que não vi nenhum lado. Estas janelas que tinham tabuinhas, do resto o chão ao telhado. Não vi nada, nada, nada que pudesse recordar-me a Mariquinhas. E há um vidro pegado e azulado onde vi estas moinhas. Entrei onde era a sala, agora está a secretária, um sujeito que é lindrinhas. Mas não vi colchas com barra, nem viola, nem guitarra, nem espreitadelas furtivas das vizinhas. O tempo gravou a garra na alma daquela casa onde às vezes petiscávamos sardinhas, quando em noites de guitarra e de farra estava alegre a Mariquinhas. As janelas tão garridas que ficavam com cortinados de chita às pintinhas perderam de todo a graça, porque é hoje uma vidraça com cercaduras de lata às voltinhas. E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos pinhões entregar ao usurário umas coisinhas. Pois chega esta desgraça, toda a graça da casa da Mariquinhas. Terem feito da casa o que fizeram, melhor fora que a mandassem para as alminhas. Pois ser casa de penhor, o que foi viver de amor, é ideia que não cabe cá nas minhas. Recordações do calor e das saudades do gosto eu vou procurar esquecer numas ginginhas. Pois dar de beber à dor é o melhor, já dizia Mariquinhas. Pois dar de beber à dor é o melhor, já dizia Mariquinhas. É preciso acreditar, é preciso acreditar que o sorriso de quem passa é um bem para se guardar, que é luar o sol de graça que nos vem alumiar, com amor alumiar.

dinheiro, dedicado companheiro, pequeno berço do povo, e navegando a idade foi chegando. Ai, o cabelo branqueando, mas o tejo é sempre novo. Nuno da Câmara Pereira com o Fato do Cacilheiro, o tema que acabamos de ouvir há instantes, há segundos. Para trás, Chico, É Preciso Acreditar, do coimbrão Luís Góis, e também Amália Rodrigues com este seu mítico Vou Dar de Beber à Dor. Anabela traz-nos É Tão Bom Ser Pequenino, António Pinto Basto, A Canção da Rosa Branca, e Carlos Ramos com o Fado, que tem uma grande verdade no seu título: o humor é louco. Ou será que é isso que as pessoas fazem dele? Bom, é uma reflexão que talvez pouco importe agora que estamos no final de um dia de cansaço e o que mais queremos é relaxar, é descontrair, não é? Então fica este convite para que possa ouvir Bonitos Fados na companhia do Canal 1 da Antena Web. Vamos à música com este fado que já aqui vos disse. A música então de Anabela. A música chama-se É Tão Bom Ser Pequenino. E diga lá, é mesmo, não é? Quem goste de nós, vem cá, José Manuel. Dás-me a graciosa ideia de Jesus na Galileia, a traquinar num vergel. És moreninho de pele, como foi o Deus menino, tens o mesmo olhar divino. Ai, que saudades eu tenho de não ser do teu tamanho. É tão bom ser pequenino. Os teus dedos delicados nestas tuas mãos inquietas lembram-me das borboletas a bocejar nos chuvados. Fui como tu, sem cuidados, também já revelás. Vem cá, falemos a sós de um caso sentimental. Quero dizer-te o que vale ter pai, ter mãe, ter avós, afirmo o teu. Perdoa as imagens minhas, é ter relíquias velhinhas e ter mãe a ter o céu. Ser pai assim como teu, que dá o pão e o ensino, é ter sempre o sol afino e o luar e com rochinóis, triunfar como os heróis e ter esperança no destino. Tu sabes o que é a esperança, o sonho, a ilusão até. Sabes lá o que isso é, minha inocente criança. Tu és forte na pujança, o rio que chegou à voz. Eu sou antes tua voz. Que saudades, que saudades. A fazer maldades e ter quem goste de nós. A gente a fazer maldades e ter quem goste de nós. Está a ouvir? Diga lá ao Sr. Fado. Eu penso em ti logo ao nascer da aurora, e quando o dia vai chegando ao fim, nunca me esquece